ZYK 202 em AM, ZYD 599 em FM, emissoras da Rádio Grenal. Rádio Grenal. A Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa de Comunicação, rádio que mais cresce em audiência esportiva no Brasil. Se você é um apaixonado por futebol, com certeza sabe de quem estou falando. A caçulinha do rádio, como é conhecida, chegou para substituir a antiga Rádio Sul, ainda apenas na frequência AM. Ô Ângelo, me ajuda aqui. Bom, tô recebendo uma mensagem de zap zap do Haroldo de Souza. Ah, Pato Mori, aperta aqui, ó. Ô Pato, qual é a tua, malandro? Presta atenção aí, cara. Nesse domingo começa o Gauchão 2019. E a Rádio Grenal vai com tudo pra cima deles, meu. Ah, guri, vou me preparar. Senão, tu já sabe, né? O Luiz Carlos Reck vai tomar conta. Ah, é? Eu é? Porra. Mas eu nem gosto de falar. Que coisa! Nesse domingo, a partir das 14h, acompanhe o Gauchão na única rádio que só fala de futebol. Aqui, Grenal! Alguns ensinamentos chineses. Um deles é aquele que, do alto de 5 mil anos de sofrimento, às vezes não devemos agir, não devemos decidir e muito menos pensar. Devemos deixar que a correnteza da vida nos leve para onde ela entender que devemos ser levados. Somos parte da natureza e a ela eu tento me moldar aceitando tudo que a vida me dá. Hoje, por exemplo, a correnteza desse rio me traz a aportar num lugar onde ao longo de 39 anos vivi grandes emoções da minha carreira profissional. Não é mais o velho beira-rio de guerra, onde no rugir da sua nação e o rio virando mar, num tsunami de sentimentos jogado para dentro de campo. A força, a paixão e o amor de um povo ao seu lado do clube do coração. Ah, coração colorado, forte o suficiente para receber e se aquecer na sua nova casa. Mais bonita, mais elegante, suficientemente pulsante para atender o grito de guerra que irá percorrer esse gigante de cimento armado nas conquistas, nas derrotas, no bater do coração de um time que já foi campeão de tudo e que agora, com um palácio na beira do rio, vemos surgir um gigante para sempre. Palácio, sim, mas não suntuoso. Gigantão, sim, mas simples, com cheiro de povo. Mas que certamente não irá perder o velho espírito do gigante, das suas sociais, da sua popular, da 12, da FICO, da Academia do Povo, da Esquadrilha da Fumaça, das Meninas da Moreta, da Força Feminina Colorada e do calor, da energia que emanava da saudosa Coreia. Inigualável torcida organizada do Clube do Povo do Rio Grande do Sul. É só um jogo teste de uma nova casa. Já estou me imaginando aqui dentro com isso lotado. Com gente fogosa, alegre e feliz a empurrar a Academia do Povo em campo para o seu grande destino, que é o de recuperar a hegemonia do futebol do Brasil. A hegemonia do futebol da América e a hegemonia do futebol do mundo. Deste 15 de fevereiro de 14, reencontramos o Beira Rio para a Copa do Mundo, sim. Mas principalmente para a sua orgulhosa e feliz grande nação colorada. E o seu clube, o seu time, um campeão de tudo na sua nova casa. Se a Copa será um sucesso para mim, juro por Deus, tanto faz. Agora que o Colorado passar a viver numa nova e bonita casa, numa nova era do futebol, é um sonho de todos, é o que o torcedor rubro está realizando. O sonho da casa própria. E que casa que virou um palácio? Que espetáculo será isso daqui? Quando as luvas de fogo iluminarem os caminhos do gigante para sempre na reconquista do campeonato brasileiro neste ano de 2014, se Deus quiser. Que coisa gigantesca será! Quem viver verá a força de um povo que, com a força dos irmãos gêmeos, forma a mais vitoriosa, ampla e irrestrita dupla do futebol brasileiro. É o Rio Grande na parada. Seja bem-vindo, Beira Rio, com esse traje de gigante para sempre. Chora, minha menina. Chora, vovó colorada. 19:05. A equipe de esportes da Rádio Grenal de Porto Alegre bate bola no gigante da Beira Rio. O gigante para sempre. Com assistência técnica de Paulo Semenzato e Cristiano dos Santos. Com as reportagens de Matheus Oliveira e Henrique Pereira. Os comentários de Farid Germano Filho. E com o plantão de Calvin Correia. Em nome de Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Dan, a gente faz o mundo para você. Funda Solos, sondagens e fundações. Coca-Cola, compartilhe felicidade. Em nome do comando geral da jornalista Marcela Vargas, Haroldo de Souza está chegando no pedaço, saudando carinhosamente o público esportivo do Brasil. Bom futebol, gente que se liga na gente. Seja bem-vindo, gigante, para sempre. E muito boa tarde, noite, minha menina, criança, jovens, senhoras e senhores. Rádio Grenal.